Nas bancas. Começando primeiro nas bancas especial, nas férias do Comic Quad. Eu sou o Vlad, tô aqui com o Chapolesco, o DDA, o Yamada, o Kajima e o Mitocôndria. Oi, tudo bom? Nem gravação de cast tem tanta gente assim. Você falou em férias, todo mundo aparece, né? Pô, tô aqui na praia, velho. Eu tô passando frio com chuva ainda por cima. Eu tenho aula de sábado e simulado de domingo, velho. Que porra de férias é essa? É férias da gripe suína. Você não entendeu. Eu tive recesso. Você não entendeu, essa férias do Comic Quad é pra evitar que o site pegue a gripe suína. Pegaram vírus, né? Mas eu tenho a Vasque. Então hoje a gente tá comemorando o aniversário do Batman, né, que na verdade vai ser em novembro. E a Panini tá lançando o especial Batman 70 anos. São 4 edições, começando agora em agosto. 70 anos, mas tá com um corpinho de 30, fala a verdade. É que essa capa do Alex Ross, ele tá meio barrigudinho, hein? É verdade. O tempo não foi bom com o Batman. É, o tempo não perdoa ninguém. Esse é muito chope. Muito show. Apesar que... Vamos falar o que fala Batman 70 anos de novo. Então, essa edição, ela tem história de várias épocas do Batman. A mais antiga delas é de 1940, pelo próprio Bob Kane e Bill Finger, os criadores do Batman, né? Então essa edição começa aí com uma história publicada em 86, contando a origem do Batman, mas não do Batman que a gente conhece. A origem do Batman da Era de Ouro, que tem algumas diferenças, né? Acho que assim, a principal diferença é que ele tem uma namorada, né? Não é o Robin? Não é o Robin, né? A namorada. Quem que era a namorada dele? É Julie, não sei das quantas. Personagem que tá aí, né? Muito fixo até. Até vi que veio, tinha, mas também já foi tirado, né? Só foi usado no filme. A última vez que eu ouvi falar dela foi naquela grande arte do Batman Robin. Nossa, a última vez que eu vi foi no Liga da Justiça ano 1, aquela reedição da história. Cara, essas edições de 70 anos, que são coletânea. Ano passado eu comprei a do Superman e me arrependi muito. Véio. Por quê, cara? Cara, até a pior história do mundo ali, velho. É uma história dos anos 50, da Era de Prata, que é a morte do Superman, velho. Se eu for contar, velho, é uma decepção, cara. Vocês têm que ler pra sentir na carne. Tem histórias boas no miolo, mas, pô, essa história aí fode tudo. Viu? Cara, sabe o único encadernado que eu aproveitei tudo até hoje? Grande clássico de DC, Alan Moore. Isso é bom, velho. Cara, não tem nada ali que você fala, puta, é um lixo, e todos são boas. Tinha aquele vigilante lá, que eu nunca vi numa história em quadrinhos. Vigilante, cara, eu nunca vi aquela merda, e é bom pra caralho a história. Vigilante, a primeira história que eu li dele foi a morte dele. Ué. Ele tá voltando agora, não tá? Tá, ele apareceu numa história do Asa Noturna, e um novo vigilante. Né? Ah, novo. Ah, é. Ainda bem, pensei que tinha ressuscitado. A história chama Último Dia de Vida do Superman. Ah, é? É, ele descongela o Polo Sul, tá ligado? Pra ter terra, pra tudo, sabe? Isso hoje em dia não teria o menor cabimento. Não, só que ele derrete aos poucos, sabe? Porque segundo ele, se você derrete aos poucos, o mundo não fica submerso. Ah, sim, claro. Sim. Congela pra ter terra, só que esquece que vai alagar as outras terras, né? O roteirista naquela época estudava até a primeira série, velho. Eles começavam a escrever história em quadrinho. Mas é de quando essa história? Cara, de outubro de 62, roteiro de Edmund Hamilton e arte de Kurt Swain. Então, é o mesmo caso aqui do Batman, porque acontece, aqui a gente tem uma história de 1940, uma história de 57, uma história de 63. Uhum. Essas de 57 e a de 63, elas são super infantis, sabe? Lendo hoje é ridículo. Mas por quê? Porque foi logo depois daquela história da sedução dos inocentes, né? É verdade. Então, o que aconteceu? Os quadrinhos, depois daquilo, ficaram totalmente infantilizados, né? Porque os caras não podiam falar mais nada. Eles não podiam botar o Batman junto do Robin, que diziam que era viadagem. E o do Superman é um item pra colecionador, né? Não é pra você comprar pra ficar ver as histórias. Pois é, é só de valor histórico. O único exclusivamente de valor histórico. Ah, é? Isso é uma ofensa à sua inteligência, não é uma história. É, com certeza. Naquela época eles tinham aquele selo que controlava, né, cara? Tudo que você... Ele ainda existe, só que... É, hoje não serve pra nada. Pra que? É usado na Turma da Mônica? Né? Comic Code. Uau. Cara, as revistas nos Estados Unidos ainda vêm com aquele selo, só que ninguém tá nem aí, velho. Ninguém percebe. Como sem selo, eles vão publicar. Tem umas que acho que saíram desses selos, se não me engano. Tem umas que saem sem. É isso. Que dá no mesmo. Tiraram, né? Mas não tem muito mais sentido hoje em dia, cara. Não, hoje não, né? Aquilo, isso é ditadura, né, velho? É uma censura desgraçada. Outra coisa interessante, essa história de 1940, que mostra um Batman bem diferente que a gente conhece, que é um Batman super violento, ele mata os vilões, ele tem um avião com uma metralhadora, ele sai atirando em todo mundo. Tem, não acerta mais ninguém. Não, ele acerta. Isso é interessante. Batman Justiceiro. O pior é que ele mata um monte de gente. Muita coisa que foi aproveitada no Dark Knights, no Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, tinha sido apresentado nesse Batman. É, mas depois dessas, tem umas histórias de 1970, de 1980. Essas histórias são muito boas, cara. Essa época do Batman, de 70 e início dos 80, eu gosto pra caramba. Isso é verdade. É, isso nos próximos encadernados, isso é alguma coisa desenhada pro New Adams. É, nesse não tem nenhum do New Adams. Não sei se eles vão lançar, cara, porque eles lançaram o especial do Batman só com as histórias do New Adams. É, talvez saia uma ou duas histórias. É. Mas... tem mania de repetir histórias, velho. Tem sempre, né? Mas eu acho que vale muito a pena comprar isso daí, cara. É, e dentre essas daqui, uma interessante, que é a história que o Jason Todd vira o Robin, que os pais dele são assassinados e tudo. Ele tá roubando a Robin? Não, só que não é essa história, não. Essa história, ele já existe, só que ele ainda não é Robin, entendeu? Aqui que ele... Cara, isso é muito vergonha alheia, cara. Você tem um Batmóvel e o moleque tá roubando a roda dele. É um super-herói fudido, e o moleque tá lá roubando a sua roda. É impressionante. O cara tem muita moral pra roubar a roda do Batman. Não, cara, o moleque já era foda, né, cara? Nossa, é impressionante. Quando eu vi que ele tava roubando a roda, eu dei muito risada. Tem que dar brada pra você não chorar. Maldito segundo Robin. Outra coisa que vale a pena comentar aqui, que é a única história do Brian Michael Bendis escrita pra DC, que é o Cidadão Wayne, tá aqui nessa revista também. É, vale a pena, tava conferido. É, Cidadão Wayne, é uma paródia do Cidadão Kane, muito boa, cara. Nossa, é paródia mesmo? É paródia mesmo. O Bruce Wayne morre e a última palavra dele é Rosebud. Aí o Clark Kent vai investigar por que ele disse Rosebud. Ah, não, cara, não. Que pariu. É, eu vou ter que ler certo agora, cara. Rosebud era o nome dele, apelidou. Não, aquele apelidou Robin. Não, vai ser o nome do dinossauro da Batcaverna agora. Você sabe que no original, o Cidadão Kane foi baseado numa pessoa real. E Rosebud, na verdade, era o apelido que o cara tinha dado pro clitóris da amante dele. Caralho, mano. Aí o Orson Welles usou isso na época do filme. Batman 70 anos, número 1, 196 páginas, R$19,90. Próxima Batman, número 81, que tem a segunda parte de Batman Descanso em Paz, né? Batman Hippie. Batman Descanso em Ácido, né, velho? É uma viagem de ácidos. Pô, totalmente, né, cara? Tem duas histórias do Descanso em Paz nessa edição. A segunda é uma viagem só. Eu comprei, vai sair mais pra frente no Comic Pod o review dele. E eu achei muito viajante, cara. Só que tem um porém, cara. Tá ficando interessante, cara. Tá ficando diferente do que a gente tá acostumado a ver aí, cara. É uma história inteligente pensar. Assim. É viajante, mas é muito bom, cara. É, cara, mas eu me surpreendi nessa edição, cara. A primeira edição que eu li, eu falei, puta, vai ser uma merda. Mas agora o Morrison viajou, cara, mas ele tá legal, cara. Tá legal mesmo, eu acho que tá compensando ler. Uma coisa que eu pensava que eu não ia gostar, mas eu tô gostando bastante, cara. Eu acho que é uma... depois da queda do morcego, eu acho que é uma coisa mais ousada que fizeram com o Batman, foi isso daí, cara. Vamos esperar pra ver. É, uma segunda queda do morcego, na verdade, né? É, pode-se dizer isso. Ele traz um pouco de elementos novos, assim, pro Batman, porque o Batman só sendo fodão, malvadão, acho que já deu, né, velho? É, tem que mostrar o outro lado dele. Esse conceito dele aí de na HQ, dos caras drogarem ele, dele viajar, cara, eu achei demais. Demais mesmo. Tem que mudar um pouco o personagem, porque ele é um personagem bom pra caramba, mas tá na hora de mudar ele já. Ah, é? Tem que um pouco mais no pé na realidade, mais do que ele já é, mas tem que trazer ele mais pra realidade. Isso pode parecer uma blasfêmia, mas a DC tinha que ter coragem de fazer que nem fez com o Flash, substituiu o Batman. Tentar dar um jeito novo. Olha, eu tô lendo o Batman e Robin, que começou agora nos Estados Unidos, do roteiro do Morrison mesmo, e é muito, muito legal, cara, porque é muito imprevisível. Eu li com o Geoff Johns, eu acho que é um dos melhores da atualidade, cara, na DC, cara. Perdendo em nada, não. Tá muito bom essa fase dos dois, né? Apesar da dimensão DC do mês passado, tá bem fraquinho, né? Porque a primeira edição é só apresentação mesmo, introduzir os personagens. Nunca tem nada demais, mas... Batman número 81, 100 páginas, 7,50... Então vamos avançar. Próxima Invasão Secreta número 5. Eu já li Invasão Secreta inteiro. Não queria. Não, quanto mais se aproxima do final, pior vai ficar. Sério. Assim, eu discordo, né? Pelo menos até essa 5 aqui. Essa melhorou bastante em relação a 4, hein? Eu acho muito interessante esse conceito aí, mas eu não li. Eu confesso que eu não li, mas eu achei interessante esse conceito. Mas, não, cara, tô acompanhando só pelos nossos Vingadores, parte da invasão. Uhum. A história parece que não tá andando muito ainda. Eu queria ver se a Invasão Secreta a história tá andando, né? Então, cara, é, eu não tô acompanhando a linha principal. É, então, essa era a minha crítica. No 3 e no 4, não andou nada, ficou na mesma. Agora, nessa aqui, já deu uma adiantada, entendeu? Agora... No Novos Vingadores não tá andando ainda muito. Eu só tô acompanhando por ali, né, sobre a invasão. No Novos Vingadores tá ainda a mesma coisa, só que lá é voltado pra Terra Selvagem, né? Mas não tá andando muito, então eu queria ver se nessa principal tem andado, né, na invasão secreta mesmo. Então, agora na 5 deu uma adiantada. O que me falam desse evento, eu não li, velho. Eles prometem um evento, assim, em proporção global, um negócio muito grande. Eles pegam todos os heróis e vilões e jogam na Terra Selvagem, sabe? Não, por enquanto. Depois da batalha vai toda pra cima de Nova York. Mas isso que acaba fudendo com toda a história, cara. Porque os caras pegam e falam assim, pô, essa Mega Saga vai mudar todo o conceito do universo Marvel. Daí, a próxima Mega Saga estraga aquele conceito, cara. Isso é verdade. Porra, é de fuder, cara. É que nem eu tava pensando hoje em fazer uma estante poeirada do Batman Terremoto. Eu pensei em escrever assim, cara, prometeram que ia, pô, ia acabar com o universo do morcego. Cara, também é uma merda, cara. É, assim, acaba e depois volta, né? Não, o único bom de Terremoto foi o Terra de Ninguém. Terra de Ninguém, cara. É, o Terra de Ninguém durou uns 2 anos. Durou, foi uma merda. Foi 2 anos? É, mais ou menos. Puta, eu curti aquilo lá. Naquela época eu comprava Batman, tava legal. Cara, eu vi em casa aqui e bateu uma nostalgia. Eu vou escrever sobre ela. A última coisa também que eu fiquei puto com o Batman foi aquela guerra de gangue, esqueci o nome da saga. Jogos de guerra. Cara, falaram que ia mudar a relação dele com a polícia, tá? Mesma coisa. Não, mudou também. Mudou também, mas por 1 ano depois voltou. É, cara, mas só isso, cara. Agora, eu não sei o que esperar dessa invasão secreta, cara. Os Marvex que me digam. Não é nessa edição, sim. É, pelo que eu tô vendo, vai ser pra mudar a questão mais ali também do Homem de Ferro depois, que aí eu sei mais ou menos o que vai vir na próxima saga, né? O Homem de Ferro depois da invasão secreta ficou excelente, sabe? Essa saga do Fugitivo é muito boa mesmo. É, então, você percebe que essa saga da Marvel tá fazendo isso, tá mudando a relação que tá tendo do Homem de Ferro, né? Agora, depois do filme, o Tony Stark tem que virar heróizinho de novo, né, velho? Mas ele não tá como um herói lá fora atualmente. Um herói, mas alguém que você torce, né? Não alguém que você torce contra. Invasão Secreta, número 5, 52 páginas, 6:50. Então, o que mais saiu foi Buff número 2. O Chapolesco leu a 1, né? Chapolesco, o que você achou? Cara, eu gostei bastante. Aqui é aquele negócio, introdução, né? Vai introduzindo personagem. Edição 2 conclui o primeiro arco, que é o Longo Caminho de Casa. É, vem 2 edições, né? Tal. Mostra um universo bem diferente que a gente vê no seriado. Agora tem várias caçadoras. A Buff lidera todas elas. Uma pergunta, essa HQ continua a história da série? Continua. É o Joss Whedon, né? É o mesmo roteirista. Eu pensei que era uma história de vagas, né? Porque no final da série. Cara, que a 8ª temporada deveria ter acontecido no seriado, mas cancelaram e continuaram na HQ e deu muito certo. HQ é considerada a 8ª temporada, que na verdade não teve, né, cara? Tava odiando. Eu só tenho uma crítica à HQ, que é o trabalho da Panini, velho. Por quê? Cara, assim, é papel pisabrique. É o papel das mensais, né? É, pô, sabe, eu esperava um negócio muito mais luxuoso, assim, de uma série dessa. Mas aí eles iam ter que cobrar caro, né? O preço eu não acho muito justo também. R$6. Eu sei, cara, mas eu preferia pagar um pouco a mais, sabe? Um formato no estilo do Torre Negra, do jeito que foi, sabe? Um pouco mais curto, sabe? Pagar um pouquinho a mais é R$6, sabe? É um pouco menor que as revistas mensais da DC e da Marvel. E o preço é bem parecido mesmo. O legal é o material extra. A tiragem dessa revista deve ser muito pequena, por isso que ela é cara. Vem em todas as capas, sabe? Isso é bem legal. Mas o problema é aquela mania que a Panini tem de enfiar um carimbo na capa, sabe? Uma frase ridícula. Aqui tá. O sucesso da TV chega aos quadrinhos. Sabe, eu tava comprando All Star Superman, também tinha um carimbo filha da puta escrito série premiada, sabe? Ah, né? Mas ridículo, velho. Guerra da Anéis tem, a nova DC começa aí. É. Buff a Caça Vampiros número 2, 52 páginas, R$6. Pra finalizar aqui, vamos só dar uma pincelada em Superman 81. A gente não vai falar muito porque tem uma mudança bem grande na vida do Super-Homem nessa edição. Alguém morre, alguém bem importante. Alguém que vai acabar voltando. Será que ele vai voltar com o Anel Negro? Vai sim. Ah, fala sério. Uma vez eu ouvi falar esse negócio do porquê dele voltar, porque aquela questão, os que vão voltar tem que atingir a pessoa de uma forma não necessariamente física. Então não precisa ser, tipo, alguém poderoso. É alguém que ia atingir ele, né? Ah, entendi. De forma... Faz sentido. ajudar. Mesmo assim, ele ia ganhar um anel energético, cara. Ele ia ficar super poderoso de qualquer jeito. Mas mesmo assim, né, cara? Maneira idiota voltar, né, cara? E quem vai lá tirar ele do túmulo é o Superman da Terra 2. Que isso. Caraca, tem tanto Spoiler. Superman no universo DC que faz o original ser relevante. O original tá bem mais fraco. Pra mim, o Superman do Reino da Manhã tinha uma mensal própria, viu, cara? O Reino da Manhã era da Terra 2, né? Não. É o Superman de um futuro alternativo. Mas é o Superman da Terra 1. Ia ser muito foda. O Reino da Manhã é o futuro da Terra pós-crise. Mas ele usa a roupa da Terra 2. Não usa, pô. É só referência, velho. Da Terra 2 era um símbolo do Superman mais arredondado, mas era igual da Terra 1. Quem era que tinha o logo preto? Superman usou um pouco o logo preto quando tava de luto, mas voltou normal. Originalmente, o Superman da época que foi criado tinha o fundo preto no símbolo. Aí o Superman do Reino da Manhã é referência a esse. Mas só é isso. Falar em Reino da Manhã, uma dúvida que você tive. Aquele lanterna do Reino da Manhã, chegou? É o Alan Scott. Vez a falar quem é? É o Alan Scott. Caramba. Ah, não lembrava, achava que era meio... Jurava que era o Hal Jordan, cara. É o... Já é cara do Alan Scott, né? Não, pelo rosto, não. Você fala que é o Alan Scott, mas chega a falar mesmo que era ele? Fala sim. A HQ dá uma referência que é ele. Tanto que diz que parece que ele é o último Lanterna mesmo, que não tem mais, aí ele assumiu todo o fardo de ser um Lanterna Verde da Terra. Eu pensava que ele era o Hal, porque, porra, ele tá bem velho ali. E se você for considerar o Batman ali, em comparação ali, ele tá velho, cara. Ele faz um pouco de homenagem a essa Era de Ouro, né, cara? É, mas eu não considerava aquele Lanterna ali como o Alan Scott, pra mim ele já tava morto há muito tempo. Não, mas tanto que quem ajuda ele é a Jade e o Manto Negro. Os dois estão sempre do lado dele. Agora, mostra bem. Agora se falando isso, faz sentido. Superman 81, 100 páginas, 7,50. É isso, né, gente? Algum recado aí pro final? Pra essas férias? Lembrando que eu e o Vitor, a gente tá no novo podcast Gamingcast, é o podcast do Checkpoint BR e do PSP Nation. Checkpoint é do Vitor e tem o fórum PSP Nation. Eu queria dizer que eu coloquei um brinco hoje. Gentíssimo isso. Nossa, então é isso, gente. Por hoje é só, pessoal. Ouçam aí o Como Que Pode 29 sobre fãs e comentem. Comenta mais, que tá pouco. E bota na enquete. Até mais e obrigado pelos peixes. Falou, galera. Não entre em todos, valeu.